Desde os anos 60, alguém quis dizer que o espaço continua, na verdade, sendo a fronteira final. E acompanhamos muitos anos as viagens da nave Estelar Enterprise, numa missão de 5 anos para a exploração de novos mundos, para pesquisar novas vidas, novas civilizações, audaciosamente indo onde ninguém jamais esteve. Várias séries passaram depois disso, várias encarnações. Em 2009, né, alguém resolveu fazer assim, vamos pegar uma abordagem nova, vamos ver o que a gente pode fazer, como é que a gente pode brincar então com isso. E apareceu um cara chamado J.J. Abrams, que hoje já tem nas mãos, ou pelo menos já teve nas mãos, duas das maiores franquias espaciais, mas tudo começou talvez aí com uma ideia, com uma vontade de recontar, de contar de novo, para apresentar para um novo público essas viagens assim, que muito tempo povoaram a mente de vários fãs de ficção científica. Então vamos para 2009 para falar sobre esse reboot, esse remake, afinal de contas, o que é Star Trek. E aqui é o Thiago Lira. Aqui é o Marcelo Paradella. E aqui é o Marcelo Zagnoli. E bem-vindos mais uma vez ao TiriCast. Este programa é o apoio da Rádio São Paulo Digital, um programa da Liga Nacional Web Rádio, spfcdigital.com.br. É um ano que nós já visitamos uma porrada, assim, uma porrada de vezes, eu diria, viu? Então, o Marcelo relembra aí, os Marcelo Zagnoli, relembra pra gente aí quantas vezes a gente já foi pra esse ano. Ah, a gente já falou, deixa eu ver, 2009, uma, duas, pode dizer três vezes, né? Três não, quatro vezes, né? Porque uma foi um programa temático, né? Não só um filme específico. A gente falou do Anticristo, né? No TigreCast 114, se não estiver enganado. Isso. Distrito 9, no 99, esse eu não participei. Bastardos Inglórios, 52, filmaço do Tarantino. E o 51 que eu também não participei, poxa. Que foi aquele temático, né, o etírico, não foi? Isso, né? Mesmo. E onde foi mencionado o Coração Louco. A gente já pode, se você quiser saber mais sobre a filmografia de 2009, dá uma olhada nesses programas aí que a gente dá uma abrangência geral sobre esse ano. Assim como nós também, não é a primeira vez que nós comentamos um filme do J.J. Abrams, porque naquele hype monstruoso do fim do ano passado, nós resolvemos falar sobre Star Wars Despertar da Força, que também é dirigido por ele. Ou seja, mais espaço para você poder acompanhar. Caso, por exemplo, seja a primeira vez que você está ouvindo a gente, você pode aí, só algumas opções para você fazer uma pequena... um pequeno recap, uma pequena maratona, se você quiser saber mais sobre o diretor, mais sobre 2009. Então a gente pode começar já sobre os responsáveis para esse filme. Roteiro escrito pelo Roberto Orci e o Alex Kurtzman, claro, sem deixar de lado o original do Gene Roddenberry, né? Criador dos personagens, né? É, com esses dois, junto com o J.J. Abrams, eles voltaram assim, pegaram essa tentativa aí de fazer o reboot da franquia, né? Isso considerando que a Paramount já tinha desistido mais de uma vez de tentar fazer a franquia voltar aos cinemas, né? Porque o último filme do longa-metragem tinha sido o Nemesis. Do Nemesis, né? O último filme deles e o último filme também da nova geração. Isso, eu assisti esse filme, cara, é insuportável. Aliás, os dois últimos, o Nemesis e o Insurreição, são dois filmes horrorosos, horrorosos, assim, ruins. Nada se salva ali. Nem perca tempo assistindo. Não, são filmes praticamente pra enterrar a franquia, cara. O Nemesis, cara, é inacreditavelmente ruim. Nemesis só serviu pra mostrar que eu tô Tom Hardy, né, pelo jeito. Cara, não, o Nemesis, de boa, tanto o Nemesis quanto o Insurreição, eles não parecem um, vamos utilizar a ideia do que era episódio de TV no século XX, entendeu? Que era um episódio de TV, era isso, cara. O Nemesis e a Insurreição, não, sabe, você não sentia que aquilo era um filme, você sentia que aquilo era um episódio da série de TV e detalhe, um dos episódios ruins. Uhum. Tá, sabe? Porque tem isso, né? Star Trek é tão amada, mas ela não foi um grande sucesso, né? Afinal de contas, ela teve só o quê? Três temporadas? A temporada original? Né? Star Trek a original tem três, mas a nova geração teve mais tempo. Assim, sim. Toda série que, quando perdura, sabe, ela vai ter episódios bons e vai ter episódios ruins. Isso é inerente ao próprio formato, né? Não é todo episódio que você vai acertar. Só que, cara, ali no cinema, parece que o pessoal, a gente precisa manter manter a franquia em voga, pega um roteiro que tá aí largado, taca ali e vamos fazer. Cara, é muito ruim esses dois, cara. Muito, muito, muito ruim. É, outras pessoas tentaram fazer, tentaram rebutar ou refazer a franquia, se você preferir. É, desde gente como o Bryan Singer, o J. Michael Straczynski, que... Quem é fã de quadrinhos vai lembrar de uma, vai lembrar dele escrevendo, por exemplo, Homem-Aranha, mas eu sou fãzaço da série dele que chama Babylon 5. É muito então, bom. Ele tem a dele, né, cara? Ele não precisa ficar fazendo Star Trek, ele tem a dele, né? Ele tem a Star Trek dele. Sim, exatamente, né? Até o Jonathan Frakes e o William Shatner tentaram também relançar o filme no cinema, mas no fim das contas, depois de desistirem até de séries pra internet, a Paramount falou assim, beleza, então nós vamos fazer, mas a gente quer fazer, vamos revigorar isso. Eles contratam o Roberto Orci e o Alex Kurtzman e o produtor do Lost, né, o J.J. Abrams, e falaram assim, beleza, ó, vocês têm a liberdade pra reinventar o que vocês quiserem. Mas imagina, assim, o vespeiro que eles estão passando. Por que aqui? Porque convenhamos, se até certos fãs aí de Star Wars reclamaram que tinha uma mulher como protagonista na nova aventura aí do episódio 7, imagina quem não deve ter falado, não, porque agora tem a minha alternativa de tempo, vocês mataram todo mundo, não sei o quê. Então, cara, começa assim, né? Vamos passar pela ficha corrida dos nossos queridos Roberto Orci e do Alex Kurtzman, que na verdade eles são uma dupla de dois, né? Uhum. Eles sempre trabalharam juntos, né? E quem jogou essa praga ao planeta, esses dois ao planeta, né? Nosso querido amigo Sam Raimi, que chamou os caras pra escrever, ele deu o primeiro trampo pra eles escrevendo a série do Hércules, né, cara? Ah, sim, é com o Kevin Sorbo, né? É, 13 episódios da série do Hércules, os dois que escreveram. Eles escreveram um episódio da Xena, tal. Aí eles acabaram caindo nas graças do J.J. Abrams, eles escreveram 10 episódios pra Alias, certo? Uhum. Sim, a série do comecinho dos anos 2000, né? Isso, com a ex do... Ex, né, do Ben Affleck, como é que chama que é a mulher? É, sim, no momento é ex, ou pode voltar, sei lá, tá naquele... É que é a mulher lá. Jennifer Garner. Isso, Jennifer Garner. Isso. Aí tinha, né, vamos passar para dar o pulo do gato que vamos para o cinema, né? E qual o primeiro roteiro para cinema que eles fazem? A Ilha. A Ilha! Onde eles se juntam com outro cara, Michael Bay, que até hoje eles estão juntos. Cara, então você vê Sam Raimi, J.J. Abrams e Michael Bay, e dá nisso. Então o que acontece? Eles fizeram A Lenda do Zorro, né? Peraí, eu sempre confundo, A Lenda do Zorro é o primeiro ou o segundo? É o segundo, segundo. Tá, beleza. Primeira máscara. Aí eles fizeram o grande passo do J.J. Abrams, quando ele tava no sucesso de Lost, foi conseguir fazer o Missão Impossível 3 no cinema. E eles que escreveram pro J.J. Muito legal, inclusive. Eu gosto bastante. Aí eu gosto também do texto. Aí, cara, eles viraram os roteiristas preferidos, tanto de J.J. Abrams quanto de Michael Bay. Que aí eles ficaram escrevendo Transformers não, né? Com E2. Aí eles escreveram Star Trek. Aí eles escreveram aquela porcaria daquele Cowboys e Aliens. Aquilo horrível, assim, cara. Puta cara, vocês estão falando de Transformers, Cowboys e Aliens é muito pior, cara. É muito pior, é insuportável. E olha só, eu tô vendo aqui, cara, o roteiro deles para o Espetacular Homem-Aranha 2. Ah, sim, o Espetacular Homem-Aranha 2, eu nem lembrava que era dos dois, cara. Que de Espetacular não também. Tem nada, né? E você fica, mas é aquela relação que você tem aí com o Sam Raimi, né? Que vinham lá do Hércules, né? Como não, você comentou. É o Espetacular Homem-Aranha 2, não tem Sam Raimi, é do Adrian. É o Electro, que o Homem-Aranha consegue correr mais que um raio, cara. Não dá. Não, você tem razão, eu tô misturando tudo. É a ameaça de Electro. Eles criaram a série Fringe, criaram a série Sleepy Hollow, desenvolveram a nova Havaí 5.0, deram um tapa no Sem Fronteiras. Por quê? Eu já tô pulando muita coisa pra gente sair desses loucos. Que, na verdade, eles deram o passo seguinte, viraram produtores, né, cara? Uhum. O lance deles não era mais... Na TV, o lance é ser escritor. No cinema, o lance é você ser produtor. E como produtores, eles estão produzindo esse novo Star Trek e eles são membros do Trust que a Universal chamou pra conduzir o universo cinematográfico dos monstros, né? Que eles vão rebutar todos os monstros, mas num universo compartilhado. Isso. Então já foram anunciados como os roteiristas e produtores do Van Helsing. Isso. Eles estão produzindo a Múmia também. Múmia eles estão produzindo só. A Múmia e o Homem Invisível estão produzindo. A Múmia. Não, eles estão produzindo o Van Helsing e a Múmia. Homem Invisível não? Não, mas a Universal tá, além desse, tá fazendo a Múmia. Tá fazendo o Homem Invisível e tá fazendo o Médico e o Monstro. Tanto que o Médico e o Monstro vai ser o Dr. Jack e o Mr. Hyde, vai ser o Russell Crowe. Russell Crowe. Paralegido para dela. Ah, cara, se ele tiver com vontade, beleza. O problema é se ele tiver na vibe Jor-El. Aí ferrou, né, cara? Só pagar um aluguel aí complica, né? Aí danou-se. É isso, cara. Eles é tanto pro bem quanto pro mal, né, cara? É que é, no mínimo, curioso. Eles gostam de brincar bastante com essa coisa de ficção científica. Eu não sei se vocês assistiram Fringe, mas eu acho que pra mim uma série muito, muito inteligente mesmo. Uma maior homenagem ao multiverso DC, sem dizer que é o multiverso DC, cara. É o maior... O tempo inteiro eles estão fazendo referências ao multiverso DC. Sim, eles brincam muito com isso. Esse negócio de realidade paralela, afinal de contas, aí, ó, né, mais uma aí pra brincar, né, com... E o J.J. Abrams, né, se você acompanha o Lost e tal, ele tem esse lance de realidades paralelas, e ele sempre foi um cara que ele pensa da seguinte maneira: pô, eu vou pegar um negócio que já tá consagrado, que tá lá em cima, que todo mundo entende como é, eu vou mudar tudo para que eu possa criar, para que eu tenha tabula rasa e eu possa me sentir um criador dessa história, em vez de estar continuando a história dos outros. Que era o projeto dele pro Super-Homem. Por isso que eu tenho medo, né? Porque ele tá cotado pra ser o diretor do Homem de Aço 2, né? Eu tenho medo de ver ele mexer. O Abrams, ele tava até cotado pra uma produção que iria acontecer. Seria. Que aconteceu antes não... do Superman Retorno. Isso, Superman Returns, né? Que era o Superman Flyby. Isso, que ia ser dirigido. Olha só, ia ser dirigido pelo MacG. Olha que delícia de filme que a gente tava perdendo. Olha. MacG, só pra gente falar, diretor das Panteras Detonando. Nossa, isso, uau! Essa maravilha. Uau! Que pariu. Não, cara, e o roteiro vazou, né? O que impediu esse filme de ser feito foi que o roteiro vazou, o roteiro do J.J. Abrams. Eu não sei se era o primeiro draft, então tinha muita coisa que poderia se mudar. Mano, o final do roteiro é a coisa... Eu li aquilo e falei, não, velho, não faz isso. O Luthor, você descobriu que o Luthor era kryptoniano. Só pra poder ter em cena o Superman caindo na porrada com o Lex Luthor. Ah, sei. Isso já foi usado alguma coisa, de algum jeito de parecido em quadrinhos, mas enfim, não vamos ver isso aí, né? Que quinhaca, né? Quer dizer, é o Luthor Zod se bobear, né? Estão falando até que ele ia fazer um filme do He-Man, né? Esse MacG aí, mas enfim, né? Não estamos falando de MacG hoje. MacG, a gente não. É. Quanto menos a gente falar desse cidadão, não melhor sério, pra gente. Não, Bom, então vamos falar de elenco. É um elenco relativamente inchado, mas se você for pensar que a série de televisão teve muitos. Assim, teve relativamente bastante tempo pra criar personagens adoráveis, então, assim, a gente não podia deixar ninguém de fora, né? Fora a presença ilustre do nosso querido Leonardo Nimoy, que também trabalhou em Fringe, né, como personagem, para variar numa realidade paralela também. Cara, o Leonardo Nimoy tava tendo Transformers, pô. É verdade, Transformers. Nós tivemos assim, eu não vou lembrar de, por exemplo, de grandes papéis que, assim, de muita coisa que veio antes desses atores aqui, porque nós temos o Chris Pine, o Zachary Quinto, que fazia Heroes, né? Eu lembro do Zachary Quinto em 24 horas, cara. Ah, ele fez um daqueles papéis. Isso, ele foi um dos caras que levava bala. Aqueles caras que levava bala, exatamente. Aí temos Eric Bana, Bruce Greenwood, Carl Urban, Zoe Saldana, o fantástico Simon Pegg, que acho que tá bem zace, assim, não só aqui, mas em uma porrada de filmes. John Cho, e o já, né, e o recentemente falecido Anton Yelchin, e com a participação especial da Winona Ryder, e o filme debut de Chris Hemsworth, que hoje é o Thor. O Thor. Exatamente. É o Thor, cara. Então, só pra gente falar assim, fazer aquela brincadeira de filme de super-heróis, né, que tá dominando tudo, aqui nós temos um ex-Marvel, dois atuais Marvels e um futuro DC, né, porque o Eric Bana já foi o Hulk, o Chris Pine vai estar no filme da Mulher Maravilha, né, e e a Zoe Saldana e o Carl Urban, e já foram, já estiveram em filmes, em filmes de quadrinhos também, né? O Carl Urban é o Dredd, é a versão mais recente, e a Zoe Saldana tá no Guardiões da Galáxia. Guardiões da Galáxia. Guardiões da Galáxia. Exatamente. E o Simon Pegg tá no... Ai, qual que ele tava? Não, ele tá no Star Wars também, né? Mas ele faz uma... Ele faz Ele tava em Star Wars, E já trabalhou várias vezes aí com outros programas. Pelo menos não tô lembrando dele na Marvel, mas enfim. É só fazer aquela piada de... Ah, não, não. O Simon Pegg, na época que era o Edgar Wright, todo mundo achava que ele que ia ser o Homem-Formiga. Ah, mas assim, o Chris Pine, pra mim, ele é o novo Kirk daí da parada, mas eu já... Uhum. É, mas sim, ele tá... Ele realmente vai estar aí no próximo filme da Maravilha, como comentei, ano que vem. É, ele esteve naquele filme Horas Decisivas, que eu acho que é um filme competente. Eu tenho problemas com o filme. Horas Decisivas. É do Resgate, né? Isso. Horas Decisivas é novo. Sim, tá. É o Finest Hours. Lançou no começo desse ano. Tá. Que, inclusive, tem o Eric Bana também. Sabe o que vocês tinham que assistir? A Wet Hot American Summer, mas a série, não o filme. Que tá no Netflix. Ah, você gostou? Porque eu vi gente falando assim... O filme é um lixo, tá? O filme é um lixo. Mas a série, ela decide... A série pega e fala assim... Não, o filme é um lixo, cara. Uma comédia que você não dá risada não é uma comédia, entendeu? Uhum. E sendo que é uma comédia pra dar risada. Não é uma comédia... É, não é filosofia. Não estamos no quesito Woody Allen. Não, era pra ser uma comédia escrachada que deu errado. Mas o filme, eles olharam e falaram: cara, nossa comédia não tem graça, então vamos surtar. Então, cara, começa a ir pro terreno do absurdo total, entendeu? E aí fica divertido. Vou ver. É muito melhor que o filme. Muito melhor que o filme. O último filme, assim, que eu lembro de ter visto, que eu vi e visto ele rapidamente, depois disso, foi que ele ganhou uma chance de ser o Jack Ryan, né? No Operação Sombra. Nossa, não fala, não, cara. Eu não achei ruim, não, cara. Nossa, velho, cara. Não, assim, eu não acho ruim, mas é bem mais ou menos, né? É bem. Cara, mais ou menos? Cara, mais ou menos a gente tá sendo bonzinho, hein, cara? Caramba, cara. Assim, o cara. Bicho, o Jack Ryan, que é uma franquia que dá pra você fazer um filminho de ação razoável, assim, razoável em termos de orçamento. Você não precisa. Pô, você escalou um filme, Chris Pine, tem a Keira Knightley, o Kevin Costner, Kenneth Branagh, que inclusive era o diretor também. Isso. Você fala, cara, dá pra levar, né? Tranquilo, um filme de espionagem, não tem segredo. E os caras conseguem fazer um filme insuportável, cara, chato pra dedéu, sabe? Ele consegue ser o pior Jack Ryan, sabe? Ele competiu com o Alec Baldwin, com o Harrison Ford e com o Ben Affleck, que perdeu um dos três. Ah, enfim. Eu não sabia, eu até acho. Sim, tanto que okay. Vai vir a série agora, né? Vai vir a série com o John Krasinski, né? Série pra TV. Colocando ele no Jack Ryan, acho que você limita ele, né? Essa, uhum. Essa coisa, essa série de comparações com o Kirk. Ele não é dos mais, assim, como eu disse assim, dos atores mais cheio de expressão, não, né? Não. Sabe? Ele é o típico galãzinho de Hollywood, entendeu? Uhum. Ele é o galã padrão de Hollywood, sabe? Nazi poster boy, aquele olhos azuis, loirinho, sabe? Branco. Padrão, bem padrão. Mas é bem padrão, mas é assim, pro papel que requer do Capitão Kirk, ele ali nesse filme ele tá ok, cara. A gente não tem muito o que falar mal dele, não. Não, acho que não. Cara, o outro era o William Shatner, né, velho? Eu também acho que ele tá assim, na medida ele tá ok, ele tá bem, é isso. Ele tá bem, cara. Eu acho que ele consegue fazer umas homenagens até ao modo como o Chaves fala, né? Exato, ele faz. E tudo, né, cara? Todos os atores principais, você vê ali que eles estão honrando a série mesmo de TV. Porque o filme é uma continuação, se for ver, é uma continuação da série de TV. De certa maneira. Uhum. Então eles estão. Tem um espírito. Eles não estão. Tem muita coisa lá. Não é um remake. Não é um remake que zera do tudo e você cria um personagem de novo, entendeu? Não. Eles estão continuando. Então eles estão utilizando a ideia original que os atores levaram lá nos anos 60 e eles estão, né, mantendo aquilo, né? Em termos de atuação. Bom, enfim. Eu acho que a gente talvez tem que esperar alguma coisa mais dele, né, pra ver se ele... algum papel que realmente, que, assim, fez assim, eu vou chamar o Lázaro Von Trier pra dirigir ele, pra ver se ele consegue extrair alguma coisa um pouquinho a mais do rapaz, mas... Enfim, talvez seja pedir demais. Realmente acho que ele precisa pedir demais qualquer ator, cara, pra trabalhar com ele. Vocês falaram de filme ruim, ele tá naquele Caminhos da Floresta, que é um filme bem chato. Aquele é chato. Esse eu tenho que... Caminhos da Floresta é aquele com a... Nossa. A Meryl Streep, com a Anna Kendrick. Nossa, que chato aquele filme, pelo amor de Deus. Insuportável. Já falamos aí do Zachary Quinto, né, que fez o seu grande sucesso no Heroes. Como ator. Eu acho que o grande destaque agora do Zachary Quinto, que ele tá no Snowden, que ele faz o papel do Glenn Greenwald, né? Que vai estrear agora do Oliver Stone. Mas é isso. Pra falar que não, ele tá num filme baseado em quadrinhos, sim. Ele tá no Ritmo Agente 47, que eu não vi, não posso dizer. O Ritmo não é baseado em game? Ah, é verdade, né? Nossa, tô tão acostumado a pensar em quadrinho que eu falei besteira. Como eu falei. Ele tá. Eu acho que ele tá muito bem no American Horror History. Na segunda temporada em especial, que é o Asylum, exatamente, né? Que ele é o Dr. Oliver Treadstone. Sim, ele tá muito bem lá no Asylum. Como eu falei, né? Heroes, e desde que ele fez, fazia o Siler, né? Desde ele. Né, que é uma. É aquela série assim que você fala, legal, ele é o. Puta, tem um potencial, né? Primeira temporada de Heroes e até o começo da segunda eu acho bem legal. Daí eu só acompanhei depois porque eu sou muito teimoso. Eu só vi a primeira. Eu falo assim, assiste a primeira, você vai curtir. Ah, e a segunda? Não, dali pra frente não chega perto, que isso aí vai odiar. Tá bom. Não sabia a primeira também. E parei ele, cara. Basicamente ele era um ator de televisão, né? Como você comentou, e ele foi o. Ele tava na terceira temporada de 24 horas. Tava na primeira também. Se eu não me engano, ele tava na primeira também. Aí eu tanto que eu até falei, cara, ele tava na primeira. Aí ele volta, eu falei, numa outra temporada, eu falei, por que que ele voltou? Já entendi, porque ele sobreviveu, então volta lá pra tomar, pra ver se morre. Voltando aí como Spock agora pra terceira vez no Star Trek Beyond, que é a estreia essa quinta-feira, né? E é por isso, esse é um dos motivos que a gente tá fazendo. Na verdade, é o principal motivo que a gente tá gravando esse podcast aqui. E, né, o Snowden tem razão, né? O filme deve estrear aqui no Brasil em setembro. Ou seja, esse mês. Aí temos, né, um dos maiores nomes do elenco aí, que vai ser o Eric Bana, no papel do Nero. E ele já teve vários outros grandes destaques, né? Como eu já comentei lá, o Hulk, como, né, de 2003. Teve em Munique. Lembro dele também em Falcão Negro em Perigo. Troia, claro. Realmente, Troia. O que eu tenho pra falar do Eric Bana, assim, o que me parece do Eric Bana, é que foi um cara... Sabe, quando Hollywood tenta inventar um galã? Tenta inventar um leading man? E aí ele começa a aparecer numa cacetada de filme? Então, tipo, era ele, o Orlando Bloom, todos esses caras na mesma época, sabe? Do nada, esses caras apareciam e já estavam em papel, sabe? De papel principal. E você fala, mas quem que são esses caras, né? Tipo... Ele também vindo da televisão de... E o Hulk, ele não segurou a barra, né? Coitado, também o filme não ajudava muito. Mas no Munique ele tá bem. Não sei se vocês gostaram. Só que quando ele chegou... Eu gosto do Hulk também. Eu gosto do filme, mas não gosto dele como Hulk. Eu acho que o Hulk tem... O Hulk do John Woo tem... É o John Hulk? Não, é o... Não, é o Ang Lee. É o Ang Lee. Acho que o Hulk do Ang Lee tem os seus problemas, cara. Não, ele tem os seus probleminhas ali do Ang Lee. Mas, enfim. Tem coisas boas ali também, mas... Aqueles cachorros, Aquela cena noturna. Que é o enfrentamento final lá entre ele e o pai. Eu olhava e falava assim, o que que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Não entendi nada o que tá acontecendo ali. Essa parte é foda. Tanto que no Lanterna Verde, que do Ryan Reynolds, eu vi aquele final com aquela maçaroca vindo na minha direção. Eu falo, que é isso? O final do Hulk de novo, cara. Eles não entendem que isso não tá funcionando. Não, mas eu digo assim que ainda é pior, porque eles, pra esconder no Hulk, né, pra esconder os defeitos especiais, eles colocam uma cena noturna, à noite, na chuva, né? Não, cara, ali... Não, se eu não me engano, essa história do Hulk é que, assim, eles tinham uma ideia de final de filme, o estúdio vetou e eles fizeram no tapa esse final, entendeu? Aí não tinha grana pra nada, joga na joga à noite com chuva pra esconder tudo. Apesar de dinheiro também, não é tão desculpa, né, cara? A gente pega o Esquadrão Suicida, aquela cena final também, que você não entende porra nenhuma que acontece naquela merda daquela batalha. Aliás, vou nem falar desse filme, cara. Tem tanta raiva dele. Ai, meu Deus do céu. Vocês gostaram falando isso, não, né? Acredito que eu não vi até agora. Cara, consegui. Eu achei um filme divertido no sentido Transformers é divertido, entendeu? Pode analogia. Mas, cara... Não, se você vai ver um filme do... Eu sempre falo assim, você tem que partir, qual é o propósito desse filme? Qual é o propósito do Transformers? O propósito do Transformers é continuar a vender uma linha de bonecos, nada mais do que isso. Então ele não tem nenhuma preocupação em ser mais do que é. Eu gosto do Transformers pela canalice de propósito e pela honestidade ao mesmo tempo, de dizer, olha, isso daqui é pra vender carrinho, pra vender brinquedo, meu amigo, nada mais que isso, você não vai esperar mais nada. Ah, beleza, tô aqui, pum, me diverti, o filme, você já esquece, já confunde tudo, né? É a mesma coisa, agora a mesma coisa Esquadrão Suicida ele não tem objetivo nenhum em ser nada mais do que vender nada, bonequinho. Cara, não tem nada com nada, cara. A situação, nada se cria ali, cara. Mas ainda assim é muito melhor que Batman vs Superman. Ah, eu não acho não. Lá vai. Vocês gostam de falar de crucificar Batman vs Superman. Eu não crucifico, não. É bem mais ou menos. Mas Esquadrão Suicida pra mim é nível Lanterna Verde, cara. O gozado, só pra finalizar o Eric Bana, o gozado é que já no Star Trek, quando ele foi chamado pra ser vilão, né? E ó, nós estamos falando o quê? 4 anos depois do Munique, né? Uhum. Que ele era o papel principal do filme do filme do Spielberg, né? Em tese, isso era pra. Sabe, dá uma levantada no currículo, né? Pesado. Quando ele já chegou, ele já era o vilão do Star Trek, a gente, nossa, hein, Eric Bana, que nhoco, hein, que, sabe? Mas você não gosta do personagem dele aí no filme, no Nero? Você não acha que ele tá bem? Não. Assim, acho que ele tá tão, assim, é que ele tá tão irreconhecível com aquelas orelhas e próteses, né? Ele tá irreconhecível, mas não é nem isso, é um personagem vilão padrão de blockbuster, entendeu? Não se destaca, né? Não tem nada assim. Não é, nada de nada, é. Nada de nada. Ele é memorável pelo que ele causa, né? As ações que ele faz causaram isso, entendeu? A gente vai discutir, eu não quero ficar... Ou já pode dar spoiler. Que vai pro fundo? Ah, as ações que ele causa. Primeiro, de ferrar com a linha temporal e principalmente acabar com o planeta Vulcano, que era algo assim, né? Era a vaca sagrada da série, né? Explode o planeta Vulcano. Mas ele em si, você não... Não é um Christopher Lloyd no Jornada nas Estrelas 3, não é o Khan, entendeu? No Jornada nas Estrelas 2. Você pega o Benedict Cumberbatch no segundo, cara, a diferença é brutal, assim, de antagonista. É um antagonista que você olha e fala, pô, esse é um cara a ser enfrentado. Mas eu não tô falando nem do Khan do Benedict, eu tô falando do Khan do Ricardo Montalbán, pô. Não, rapaz, aí você tá colocando uma puta de uma sombra, hein, mas tem que jogar, mas a gente tem que jogar. Eu vou comparar com o quê? Com o vilão do Jornada nas Estrelas 5, que é um manhaca. A gente tem que comparar, tipo, com o Christopher Plummer, que é o vilão do Jornada nas Estrelas 6. O Malcolm McDowell, que o Generations é uma badena só. Mas ao menos você tem o Malcolm McDowell de vilão, né, cara? É complicado. Agora, eu tô curioso pra ver esse Special Correspondent dele com o... Rick Gervais, né? Com o Rick Gervais, tem na Netflix, mas eu ainda não assisti, mas eu tô curioso pra ver. Tá lá na minha lista, pra variar, né? Minha lista é enorme na Netflix. Pulando pra Carl Urban, né, já comentamos, Dread, apareceu rapidamente, ele apareceu rapidamente. Nós falamos rapidamente dele também quando no TikTok sobre a trilogia Bourne, né, porque ele aparece lá em 2004 e o que eu comentei, na época que é o filme assim, que meio que abriu os caminhos pra ele, mas eu esqueci ligeiramente de falar que ele é o Elmer no Senhor dos Anéis. Esse foi o filme que abriu os caminhos pra ele. Pô. Esse foi o primeiro. É porque a gente não discutiu no podcast sobre Sociedade do Anel, porque ele não está na Sociedade do Anel, ele entra na parte 2, né? Exatamente. E também é um cara assim que veio da televisão, né? Apareceu vários episódiozinhos pequenos, inclusive Hércules, inclusive, ele aparece mais em Xena, inclusive, do que em Hércules, mas ele apareceu naquele filmeco lá, que é o Navio Fantasma. De novo esse filme tá rondando a gente, cara. Pô, o Navio Fantasma é aquele com a... com o Gabriel Byrne, né? É um filme bem... Se eu não me engano, é um filme esquecível. É produzido pelo Sam Raimi, não é não? Peraí, deixa eu ver aqui. Não, é pelos Zemeckis, caralho. Sério, cara? Eu não lembro disso não, cara. Ali. Produção dos Zemeckis e Joel Silver, daquela produtora que eles tinham de fazer filme... Filme de terror, filme B. Caramba. Eles fizeram tanto filme. Sabe aqueles filmes do Tales from the Crypt? O Bordelo de Sangue e o outro, Demon Quest? Os Bordelo de Sangue eu assisti. Não, os dois são produzidos pelo Zemeckis e pelo Joel Silver, da produtora deles, cara. Meu Deus. Mano, é legal, a é interessante. Cara, é interessante quando a gente vai cavucando, né, o passado desse povo, né, pra ver as coisas que não, eles fizeram. Ninguém se liberta, cara. Ninguém passa. Cara, esse filme foi tão ruim que esse diretor aí, esse Steve Beck, cara, ele sumiu. Ele tinha feito Três Fantasmas, que era um outro filme horrível. Nossa, que Nossa filme horroroso! Ah, era os Três Fantasmas que a gente tava. Era os Três Fantasmas que estavam procurando a gente. É isso. Daí veio fazer o Navio Fantasma e não fez mais nada. Cara, nem, ele trabalhava com efeitos especiais, né? De repente falou assim: ah, você é diretor e fez essas. Bom, Sass. Daí deve ter, sei lá. Desistiu, não, da né? Desistiu, né? Não é possível, né, cara? Olha o currículo do cara, pô. Três Fantasmas. Tem que desistir, cara. Vai vender pipoca, não dá. Eu quero trabalhar com cinema. Beleza, vai vender pipoca no cinema. É, cara. Não dá, cara. De qualquer jeito, eu gosto dele no Dredd, apesar de ele nunca mostrar a cara, e acho que isso é uma coisa muito legal, assim, você... Eu vi Dredd essa semana, foi um filme bem legal, cara. O filme é bem legal mesmo. Bem melhor que o de Salone, né? Ah, mas pô, manda. É sacanagem também, né? Falar. Pô, mano. Eu gosto dele no Senhor dos Anéis, né? Acho que. Pô, ele tá bem legal. E ele tá bem no Red lá com o Bruce Willis. Ah, ele tá com um personagem bem legal. Bem legal. Tem uma briga dele com o Bruce Willis no filme que é demais, né? Que ele fala: ah, você foi treinado pelo fulano? Fui? É, eu que treinei ele. O Red é um filme bem joia mesmo. Eu não gosto tanto do segundo, mas o primeiro. Eu não gosto do segundo, mas o primeiro é legal. O segundo, sei lá, é mediano, eu não sei. Ele tentou fazer aquela série de televisão, Almost Human, que eu vi, acho que eu devo ter visto a primeira temporada. A primeira temporada, só teve uma temporada, né? Primeira e única. É. Ele tá como o do vilão do Meu Amigo Dragão, né? Desse novo que saiu no cinema. E ele é um dos vilões do filme novo do Thor. Caiu na Marvel, né, pra variar. Caiu na Marvel. Caramba. Esse Almost Human tinha uma premissa, sei lá, eu até gostava, mas porque era muito influenciada por... Ai, caramba, Asimov. Zoe Saldana, né, também já comentamos, ela já comentamos basicamente a filmografia dela quando nós falamos sobre Guardiões da Galáxia, mas é conhecida por Avatar. Lá é a Nid, que deve voltar aí em 2018, 2017, sei lá quando é que eles voltam. Por quê? Por quê? Cara, Avatar já tem quatro filmes programados, cara. Até 2022 vai ter Avatar assim pra sair pelo nariz, mano. Por quê? O James Cameron também é empolga, eu vou te falar. Né? Caraca. Ela tá na cinematografia da Nina Simone, que já teve uma puta de uma... De uma controvérsia aí, porque falaram que a grande questão é que ela é muito. Ela não tem os traços muito característicos da Nina, e realmente não tem. Ela é uma mulher muito mais esguia, mais. Narizinho mais bonitinho e tal, não sei o quê. Então, esse filme não tá nem cotado pra sair no Brasil. Acho que tanto de. Que não foi bem aceito lá fora, né? Não, foi bem cacateado, cara. Bem cacateado. Ah, e assim, eu acho que a primeira vez que eu vi ela no cinema foi mesmo aí. Foi o grande ser azul lá do Avatar, que é a Neytiri. A gente já tinha cruzado com o caminho dela antes, cara. Já tinha, opa. Deixa eu ver. Ela tava no Piratas do Caribe, cara. Ah, é verdade. Ela é aquela desafeta lá do Jack Sparrow, mesmo, né? Eu tinha esquecido, é verdade, pô. É... Nossa, e o Terminal, dela. Cara. Lembra o Terminal do Spielberg? Sim, mas eu não lembro dela no Terminal, não. Nossa, ela é a que fica com o Ticano lá, que ela é a menina que fica carimbando o visto, ela fala, não dá, tal. E aí o Diego Luna gosta dela e o Tom Hanks que dá uma de Cyrano pra cima dela ali, um arcozinho pequeno, que ele faz o Diego Luna, que trabalha como carregador, e ela é a que bate o cartãozinho, e ele gosta dela, aí ele descobre que ela é tracker. E aí ele joga isso pro Diego Luna, e no final eles casam vestido de tracker, olha nossa, a ironia, nossa, né? Nossa, mas ela tá muito, ela tá diferente naquele filme, pô. Ah, ela era bem mais novinha, né, cara? Porra, agora você contando, eu lembrei e dela. E ela tá fazendo um papel... Bom, terminal de 2004, são 5 anos antes desse Star Trek. E outra coisa, ela tá fazendo o papel de uma... Ela era coadjuvante, principalmente ela tá fazendo o papel de uma menina encarregada de bater cartão. Cara, você vai fazer uma menina maravilhosa batendo... Então você tem que deixar ela com uma cara, sabe? Tira muita da maquiagem, deixa o rosto um pouco mais normal, mais do dela mesmo, né? E boa, né? Combina. Depois que ela foi pra... Cara, e a Avatar do mesmo ano, né? É. Avatar de 2009 também. Acho que a Avatar acho que tá filmando há muito mais tempo, né? Por conta dos efeitos. Ah, cara, eu sei lá. Eu sei que a gente vai ver Avatar 4 até 2022, então tem tempo. Tem tempo, muito tempo aí. Não sei nem agora que tem dois filminhos bacanas que ela fez logo depois. Um é aquele Os Perdedores, com o Chris Evans, com o Jeffrey Dean Morgan. Aham. Uh-huh. E a versão americana do Morte no Funeral. Cara, esse filme eu vi, não lembro se vi esse filme. Veja os dois, veja os dois. Os dois são divertidos. Né? Os dois são muito divertidos. É claro que quem... Assim, quem rouba o filme na versão original inglesa, que é inglesa, mas é dirigida pelo Frank Oz, quem rouba o filme nesse daí é o Peter Dinklage. Uhum. No segundo filme, que tem o Peter Dinklage fazendo o mesmo papel, por incrível que pareça, vocês não vão acreditar, quem rouba o filme é James Marsden. Sério? Sim. Porra, essa é bem sim, certo. O Ciclope. O Ciclope, é o Ciclope. É horrível. É a melhor coisa que o Ciclope fez em toda a história. Você vai ver esse filme e falar, cara, quem poderia acreditar que esse cara tem um timing cômico? Putz, legal. Ah, ela fez aqueles dois episódios da série do Bebê de Rosemary, que eu não assisti, não posso nem falar. Ela era Rosemary, né, cara? É, ela é a própria, né? Gamora, nos Guardiões da Galáxia. Ela tá numa animação muito simpática, que é a festa no céu, que assim, é muito bem feita, e que tem lida tudo, não sei se vocês assistiram, mas é um filme que lida com a cultura mexicana, né, com a festa de los muertos lá, então ela é muito bem feita, e é isso aí. E agora tá aí de novo em Guardiões da Galáxia 2, vai estar nos Vingadores. E tá no próximo filme do Ben Affleck, que vai estrear no final do ano, né, o Live by Night. Não sei, eu fiquei sabendo desse filme, não... Vai estrear no final do ano com propensão pra ver se os caras conseguem jogar esse filme pro Oscar. Vamos ver. Qual é o nome do filme? Ah, Live by Night. Live by Night. Bom, de gangster. Tô curioso. Aqui, eu acho que ele faz de arte esse filme, hein? É, aqui tá dizendo que é 16, lá estão dizendo que vai estrear em 2017. Só que eu acho que o 2017 é a abertura em larga escala. Né? É, eles vão estrear em 2016 em Los Angeles, em Nova York, pra poder, sabe, em algumas salas pra isso, pra poder concorrer ao Oscar. E depois eles vão e abrem, divulgam ele e abre geral. Cara, e continuando com a lista de atores, John Cho, que eu só lembro dele, cara, naquele Madrugada Muito Louca. Os três, né? Que é o Harold e Kumar, né? Que é em inglês. Eu não lembro de ter visto nada dele, assim. Eu me lembro mais, assim, da franquia, assim, da franquia dele, da... De ele meio tá que no American de... Pie, mas ele é tipo um dos caras que estão na festa, entendeu? Aham, uhum. Assim, totalmente... É isso. É amigo aleatório. O que eu lembro, assim, é que ele tem uma ascendência coreana. Eu lembro que ele teve, na época que ele foi contratado, ele pensou em não aceitar o papel do Sulu, porque o Sulu tem ascendência japonesa. E aí ele ficou pensando, pô, será que eu vou só, sei lá, meio que pelo estereótipo, né? Mas aí parece que o George Takei convenceu ele a aceitar o papel mesmo com esse porém. Beleza Americana, ele tá em Beleza Americana. Ah, é coadjuvante, né? Você precisa de estudante, tá lá, largado. Mas, cara, tanto que era piada, né, no Harold Kumar, que o cara, eu sou coreano, porra! você não lembra de mais nada. Várias séries de televisão. Tem Dr. House, enfim. Eu fiquei curioso, assim, mas eu realmente não posso ter falado nada de Madrugada Muito Louca. Madrugada Muito Louca é o primeiro. Madrugada Muito Louca é o primeiro, aí depois teve o segundo, que é o terceiro. Eu sei que é o Natal Muito Louco, que é o 3D. E tem o segundo, que é o, eles vão pra o Madrugada Muito Louca 2, que eles vão pra Guantánamo. Que o Neil Patrick Harris leva uma bala. Ai, deixa eu ver. Olha, ele tava no remake do Vingador do Futuro. Cara, isso daí trabalha, né, cara? Você... Não, eu também não lembro. Ele tava naquela série. Mas Flash quem Ford. Quem lembra desse remake? É, ele tava naquela série Flash Forward, que teve uma temporada só. Se eu bem me lembro, ele era o colega lá do personagem do um dos colegas do personagem do Joseph Fiennes. É, posso estar enganado, faz muito tempo que eu não assisti. E bom, aí fez o Star Trek, os três Star Treks. Esteve naquela série Sleep Hollow. Pois é. Que eu não assisti nada. Os caras do Robert Orsi e o Alex Kurtzman, né? Chegaram, vem cá, vai, já que você tá no Star Trek, vem aqui dar uma... Ele tava numa série que também deu errado, a Selfie. Então... Essa eu não faço nem ideia do que se trata. Ele estreou nos Estados Unidos e morreu em dois tempos. É, como vários projetos acontecem, né? Rapaz, Fast Tech Films. Bem, enfim, que série é essa, enfim. Olha aí, cara. Nossa, a gente tá falando muito, muito tempo já de todo mundo. Já. Não, tava mas quase... também, olha o elenco, cara. Mas o elenco é bem vasto e qualificado, né? É, você tem a nave inteira. E aí, uma coisa até, assim, rara se você pensar em blockbuster, né? Em grande blockbuster. Tirando Vingadores, é óbvio, mas... Se você pegar com tanto assim, ator assim, especificado, eu não vou falar nem ator conhecido, não, mas que tem uma carreira até relevante, eu acho interessante você pensar nisso. E aí temos... eles quiseram montar né, uma equipe da Enterprise pensando o seguinte, pô, se um não emplacar, por exemplo, se o Capitão Kirk não cair muito na graça do pessoal, eu posso, sei lá, num segundo filme contar uma história mais que seja em relação a esses personagens aqui, tipo ao Chekhov, ao Sulu, entendeu? Eu posso mexer com isso, né? Tendo bons atores ali no lugar, né? Uhum. Olha aí. E então, vamos comentar. E hoje, né, já temos alguém pra falar sobre luto, né? Anton Yelchin morreu recentemente nesse ano, que foi conhecido eu vou lembrar do Lembranças de um Verão, o próprio Chekhov. Eu lembro. E também Alpha do... Alpha Dog, e cara, olha só que eu fui ver, assim, ele é o Kyle Reese no Exterminador do Futuro, o Sim. Salvação. Sim. Parece, sei lá, 10 minutos de filme, mas enfim, tinha... Não, é 10 minutos de filme, não. Tô exagerando, mas é que eu não lembrava dele mesmo. Cara, é que o filme... Bem mais ou menos, né? É esquecível, né, cara? Tanto que o né, tanto que o Star Trek, ele morreu bem no fim da pós-produção do Star Trek Sem Fronteiras, e quem for assistir, se quiser ficar até o fim dos créditos, ele é homenageado perto do final do crédito. E o próprio Leonardo Nimoy, que faleceu em 2015, que aqui reprisa o papel do Spock. Do Spock original. E aí vem o Simon Pegg, né? Simon Pegg, que, cara, ele é brilhante. Eu acho esse cara brilhante. Eu já falei como eu adoro a trilogia do Cornetto. Vai trabalhar de novo com o J.J. Abrams na quadrilogia do Missão Impossível. Ele não fez os quatro, né? Mas depois ele aparece já no... Do 3 pra frente ele tá em todos. Né, e fazendo personagens muito legais. E tá filmando, tá, ele é escritor, inclusive escreve, ele é roteirista do Sem Fronteiras. Uhum. E aí, como a gente já comentou, né, apareceu também Despertar da Força, mas ele escreveu... Cara, o Heróis de Ressaca, vocês viram, que é o... Sensacional. Muito legal também. Sensacional. Bom, ele tá filmando com o Spielberg o jogador número 1, né, cara? Uhum. Ele tá em vai fazer Ready Player One. Agora, antes de tudo, ele apareceu na Inglaterra com a série Spaced. Eu, assim, se vocês tiverem a chance de assistir, corram atrás e vejam, cara. São duas temporadas. É uma série que é toda ela dirigida pelo Edgar Wright. Dirigida e escrita pelo Edgar Wright, pelo Simon Pegg, e já na série foi onde começou a parceria do Simon Pegg com o Nick Frost, né? Quer dizer, os três estão ali plantando a sementinha que germinou na trilogia do Cornetto, cara. E, cara, é divertidíssimo, é divertidíssimo. Cara, e assim, ele tá num filme besta, mas ao mesmo tempo bem divertido, que é um louco apaixonado. Deixa eu assistir. Que ele vai trabalhar numa revista de moda, e o dono da revista de moda é o Jeff Bridges, cara. Eu realmente não assisti esse filme. Tá. Ele tá no. Ele também faz parte de outra franquia, né? Do. Dublando um dos personagens da Era do Gelo, né? Se bem que a Era do Gelo fica. Pra mim ficou irrelevante a partir do segundo filme. Acho que eu nem vi o terceiro, cara. Eu acho que eu devo ter visto o segundo, mas eu já não lembro nem do primeiro, cara. Assim, de coisas assim. Ah, meu Deus do céu. Não, acho que eu parei no segundo também. Nem lembro também da história, qual que é do primeiro e do segundo. Aliás, também não faz nem a mínima diferença. Eu não tô lembrado. Provavelmente a primeira vez que eu vi, deve ter sido no Todo Mundo Quase Morto de 2004, que eu adoro. Sim. Aquele filme. Apesar de sim, já ter feito outras, de novo, né, outros filmes de televisão, aí o Space, como você comentou, que eu vou até atrás, fiquei curioso aí pelo que você comentou, mas você provavelmente viu só depois disso, né? Sim, claro, só vi o Space, eu vi bem depois. Mas eu sempre via muita gente comentando, quando a gente começa a perceber, assim, a talento, né, a gente, pô, você vê o Todo Mundo Quase Morto, e não só o talento do Simon Pegg, mas do Edgar Wright também, você começa a procurar coisa sobre o cara, né? E muita gente ouvia comentando, falando, ah, Space. Aí um dia eu consegui, caiu nas minhas mãos as duas temporadas, cara, e é um negócio que você fica assistindo, você não para mais, cara. E só pra lembrar, ele tava nas Aventuras de Tintin, né? Ele fazia um dos gêmeos lá, Thompson. Aqui o Dupont e Dupont. Dupont e Dupont, isso. Cara, fiquei curioso mesmo, mas eu darei uma olhada. Então aí, cara, nossa, como vocês comentaram, a gente passou aí por uma porrada de atores e atrizes, assim, e estamos aqui há quase uma hora para falar disso, né? Então, vamos logo passar para começar, vamos logo começar sobre esse filme. Eu não sei, algum de vocês dois aí era, digamos, Trekker de verdade? Porque eu comecei a acompanhar Star Trek muito mais por causa da Nova Geração. E olhe lá, né? Porque a Nova Geração, quando estreou, tinha, sei lá, 12, 14 anos. Sei que ela foi uma série longa, mas eu nunca me vi como um fã de Star Trek. Tem aquela piada que às vezes faz, né? Ah, ou você é Trekker, ou você gosta de Star Wars, né? Eu fui pro lado de Star Wars. Ah, assim, eu sempre fui mais do lado de Star Wars. Uma das primeiras lembranças que eu tenho, moleque, de molequinho, é eu ligando na TV, eu lembro que não era Globo, se eu não me engano, deveria ser Bandeirantes, e tava passando um episódio de Star Trek. Eu lembro de ver o Spock, né, a orelha pontuda, né, o Kirk, aí dá uma explosão, os cara fingindo que tá tudo balançando, eles ficam se jogando pra um lado pro outro, né. Mas assim, bem nebuloso, sei lá, isso acontece em todo episódio, então não sei qual era o episódio, qual coisa e tal. Uma das primeiras lembranças que eu teve e que eu tive, e eu sempre vi Jornada nas Estrelas, assim, eu sempre tive pra comigo, é algo clássico, é algo que tá, e você vai pegando, né, algo que tá faz parte da cultura pop, né, e coisa e tal, e você vai ficando velho. Aí quando estreou a Jornada nas Estrelas, a Nova Geração, era 87, eu já tinha meus 10 aninhos e tal, nessa altura eu já tinha visto os quatro primeiros filmes do Jornada nas Estrelas. É, com 10 anos eu já tinha visto os quatro. E logo em seguida saiu pela SIC Video o piloto da série, né? E começou a sair muito pela SIC Video os primeiros episódios da Nova Geração, e eu alugava, né, assistia. Aí no embalo lançaram alguns dos episódios da série clássica, inclusive o piloto que nunca foi ao ar e tal. Então eu assisti alguns episódios, mas eu sempre gostei mais dos filmes. Não, eu não conseguia gostar muito da série, não. nunca fui muito fã da série, né? Eu também optei mais pro Star Wars. E é uma questão até boba, né? Se você pensar bem, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Porque, ah, claro. Né? E eu lembro que eu até brincava com um amigo meu que eu falava que o Spock sozinho era até muito maior do que o Star Trek inteiro, assim, toda a mitologia, toda a história. E, na verdade, era uma brincadeira minha, era um exagero. Mas depois de um tempo, eu fui até pesquisar mais, assisti alguns episódios, assisti tudo, sabe? Confesso que não me piscou. Tem algumas coisas, algumas nuances interessantes e tudo, algumas discussões que eu achei interessantes, mas eu confesso que não me pegou tanto, sabe? A discussão, as ideias colocadas ali eram muito mais interessantes do que a série em si, né, cara? Sim. As discussões fomentadas eram mais interessantes do que a execução delas. Tem várias, assim, a série original tinha várias, tinha dois focos, assim, né? Tinha essa questão de, assim, como a boa ficção científica faz criar uma discussão, né? Então já falamos sobre, tem episódios marcantes sobre racismo, a própria união de planetas, essa é uma questão de aceitação. Tem a questão da tecnologia também, né? Só uma coisinha. Eu tô falando isso utilizando a perspectiva que eu tinha naquela época, onde eu era moleque, eu tava querendo ver o circo pegar fogo, né? Eu queria ver a tiroteio. Mas até hoje, isso me deixou muito. Como é que eu vou dizer? Isso fez com que até hoje eu não assisti direito a série do Star Trek original, a série da Jornada nas Estrelas original. Eu tenho a curiosidade de tentar assistir a série antiga mesmo. Teve uma época que tava até no Netflix, eu perdi a chance, mas enfim, são três temporadas, eu acho que é passível de encontrar sem muitos problemas. E aí, com outra cabeça, que você tá prestando mais atenção, você faz o desconto de, isso foi feito há 40 anos, há 50 anos atrás pra TV, então você consegue, sabe, falar, tá, ok, então. Porque para aquela época, quando você passou, nós estávamos há 20 anos, em 87 era 20 anos que a primeira série tinha ido ao ar, 20 anos, e se tratando de série de TV, é tempo pra caramba, envelhece mal pra caramba, cara. Tanto que tem aquelas brincadeiras que a gente faz, assim, provavelmente se você não é muito fã de Star Trek, provavelmente você já deve ter visto um dos GIFs mais famosos, que é o Capitão Kirk, né? O Ian Shatner brigando com um ser lá que é tipo um lagarto. Aquela é uma das melhores cenas de luta da história, né, cara? Olha, Telecat perde. Então, é naquele nível, né, cara? E assim, cara, se você for comparar, pega um episódio de MacGyver, cara. Sabe, anos 80. Se você for assistir hoje um episódio do MacGyver, você vai falar, nossa, que enfadonho, porque eu tô perdendo tempo com isso, meu Deus. Quem que aprovou isso, né? Mas a questão é que, acho que a questão mais importante é que a diferença entre a velha geração, a série original e a nova são os 20 anos, né, como você comentou, mais ou menos. É. Um pouco, você tinha um cuidado melhor de produção, você tinha uma maneira diferente de se filmar, uma maneira diferente até dos atores se correlacionarem, uma melhorada um pouco no roteiro, né, em termos de discussão, de como tá discutindo aqui. Então tem, você sente essas coisas, né? A questão é, eu queria, na verdade, talvez uma opinião de alguém mais fã, mas eu realmente não consegui chamar ninguém, mas a impressão que eu tenho, assim, que eu já vi alguém falando, é que Star Trek de 2009 é um filme legal, mas não é exatamente Star Trek. Porque perde essa questão da discussão no filme. Ele é um ótimo filme, assim, ele funciona bem, ele tem um puta ritmo, uma história joia, mas não é exatamente o que estava todo mundo acostumado na série. E o que não é ruim, né? Só uma abordagem diferente. É aquele negócio. Afinal de contas, uma linha de temporada diferente. É aquele negócio que na época eu lembro que todo mundo, meu Deus, J.J. Abrams, o sacrílego, ele transformou Star Trek em Star Wars, né, cara? Olha isso, a discussão na época. Você pode ver que, assim, vocês querem ver como que seria um filme de Star Trek honrando na pegada da série. é o primeiro filme de Star Trek. É o Star Trek, é o Jornada nas Estrelas, o filme, inclusive dirigido por Robert Wise e tudo mais, com o roteiro do Asimov e tudo mais, mas, cara, é um episódio fraco da TV. Ele é longo, ele é cansativo, ele tá mais preocupado com discussões filosóficas, então, e o filme foi um fracasso exatamente por causa disso. Logo na cola do Guerra nas Estrelas, que tava todo mundo querendo ver a espaçonave se pegando, dando tiro pra tudo que era lado, você tem um episódio que discute a origem da vida, você tem um filme que discute a origem da vida no universo, você tem discussões filosóficas, e o que acontece? Foi um fracasso, e ele é muito parado. Eu assisti o filme, eu tenho ele aqui e tal, eu acho ele interessante de assistir, mas ele é muito parado. Tanto que quando jogaram para o Nicolas Meyer para fazer o segundo filme, ele virou e falou: não, cara, a gente tem que dar uma crescida na ação dessa coisa aqui, porque não vai virar. Para cinema é outro bicho, né? É outro animal. Então ele transformou o segundo filme num filme de batalha naval. Basicamente, né? Você tem um final que são dois submarinos, só que são duas naves espaciais, claro, mas ele utilizou o lance de submarino atacando um ao outro. E aí, cada filme do Jornada das Estrelas ia tendo um pouquinho mais de ação, entendeu? Tanto que no Nemesis, no Insurreição. Pô, no Insurreição os caras estão andando de jipe, dando tiroteio, metralhadora e tal. Só que era ruim, era tão ruim, que ninguém levava a sério. Ninguém falava, o Star Trek já tava indo na cola do Star Wars. Não, era ruim, era irrelevante. Nesse, cara, você vai rebootar, você vai trazer todos os personagens clássicos de volta, você chama um cara do calibre de J.J. Abrams, então tinha muita coisa investida, você chamou a atenção exatamente dos fãs, né? E aí entrou aquele negócio, caramba, o nego, sabe, falou, esquece a procura por novas pessoas, esquece a filosofia do Star Trek, cara, jogou tudo pro pessoal. Esse aí vai ser a grande batalha, né? A grande discussão entre os fãs clássicos e os fãs, os fãs novos, né? Você foi ver o novo, Thiago? Sim. Eu ainda não fui, mas o que me disseram, ele dos três, ele é o que mais honra a série antiga. Eu acho que tem isso, ele tem um tom bem mais leve do que os dois primeiros. Não, e de tipo, se preocupar um pouco mais com as questões que o Gene Roddenberry colocava na série, né? Eu não acho isso tanto ainda, mas eu vejo esse direcionamento. Não, em relação aos outros dois, entendeu? Sim, em relação aos outros dois, sim, com certeza. Talvez assim eu faça uma aproximação, só que falando bem, como foi aí o último 007, que tentou voltar a série antiga. Só que pra mim funcionou. No 007 não funciona. Pô, no 007 eu saí dando pirueta no cinema. Falei, voltamos! Voltamos! Então talvez nesse quesito seja mais interessante pra quem tá vendo o filme que estreia essa semana. De qualquer jeito, esse filme, ele é muito dinâmico, como eu falei. É assim, não tem espaço muito pra explicação, né? Chega uma nave, chega cheia de espinhos, 10 vezes maior que a Kelvin, e, cara, fala assim, e atirando pra tudo quanto é lugar, destrói os escudos da nave em 5 segundos e fala, ó, vocês vêm conversar com a gente aqui, né? Porque não tem papo, né? Que é uma cena, na verdade, é uma cena muito forte, de você e nós estamos tão, tão perdidos quanto os próprios tripulantes ali da nave. E tem uma, e acho que é uma cena muito bonita mesmo, assim, quando depois da morte do capitão, e aí quando o pai do Kirk toma o comando da nave, ele vai salvando todo mundo, né? Tem a grande questão que depois o capitão Pine fala, né, que ele, como em 12 minutos de como capitão, ele salvou 800 vidas. E é muito legal, assim, porque tem essa... assim, a gente brinca um pouco do J.J. Abrams com os flares dele, né? Mas se você vê essa cena inicial, que ele vê a Kelvin se despedaçando, né? E a gente vê a Kelvin, a USS Kelvin se despedaçando, ele abaixa o som, né? Ele tira o som de tudo e fica muito, como se fosse muito abafado. A música também para, que daí só quebra com o choro do nascimento, né? Do James. Então eu acho que, só pessoa assim, eu acho que é interessante pra mostrar também que J.J. Abrams consegue também fazer cenas bonitas, né? Simplesmente uma infinidade de cortes, tá? Apesar desse filme também ter bastante deles. Não, sim, eu acho que esse início é bem forte, assim, marca bem, fala, ó, não estamos fazendo um filminho mequetrefe mais, não. Não é mais Insurreição, não é Nêmesis. É, acho que é bem isso aí mesmo, né? Os primeiros minutos são para falar assim, olha o que a gente quer fazer aqui. Pode ser, de repente, sei lá, um pouco exagerado, mas assim, nesse quesito que a gente falou, assim, mas é uma nova abordagem. É um belo cartão de visitas, cara. Depois desse prólogo, a gente tem uma brincadeira aí com a juventude do Kirk, né? Que ali tá procurando a morte. O Spock sofrendo bullying em Vulcano, que é uma coisa legal. É interessante, assim, porque esse é um aspecto que, se eu não estou enganado, nunca foi abordado na série de televisão. Talvez tenha sido abordado em livros, né, que também tem um universo expandido, como tem Star Wars, também é bem grande. Mas a gente tem saudade dos outros personagens, né, e nos primeiros 40 minutos, assim, mais ou menos 30 e poucos minutos, nós temos o resgate desses personagens, né. Então, Kirk, McCoy, Uhura, Chekhov e Sulu, né, ali, aqui, essa parte principal aí da história original, e além do Capitão Pine, né, que foi o primeiro capitão da Enterprise, e se eu tô bem lembrado, ele é o personagem do piloto. Isso, ele é o Capitão Pine, que ele era o capitão original do piloto. É, realmente. Esse é três vezes que eu vi. Eu lembro de até ter alugado na VHS pra ver isso. Horrível, por sinal. Horrível. É, tá muito estranho, cara. Mas, enfim. É, daí a gente vê que esse Kirk, ele é diferente, né? Não é só pela questão de ele não ser capitão da Enterprise, né? Como na linha de tempo original ele deveria ser. Ele é mais turrão. E eu acho que eu não comentei lá no começo, mas eu queria até falar que ele tem alguns trejeitos do William Shatner, mas ele não chega a ser, ele não chega a mimetizar o William Shatner como o Spock faz, né? Como o Zachary Quinto faz. O Zachary Quinto, assim, é quase cuspido o Leonard Nimoy. É, mas o Zachary Quinto, ele tinha um problema, né? O Nimoy, quer ou não, era a face mais marcante do Star Trek. Quando você fala em Jornada nas Estrelas, a primeira coisa que você vai lembrar é o cara de orelha pontuda. É o Spock. O Capitão Kirk, cara, você lembra do William Shatner, mas você não lembra tanto da série, as pessoas. Até por conta do William Shatner ainda tá presente e tem envelhecido conforme os anos iam passando, você acaba falando, não, quem é o Capitão Kirk? É o William Shatner. Você busca a imagem mais recente de William Shatner, então você pensa nele você acaba pensando na persona dele atual, e aí você busca ele em algo que pareça mais próximo à persona atual, que são os filmes do Star Trek, não o da série, que ele tava lá novinho, lá todo. Você pode ver que ele ficou bem diferente nos anos 80, a cara dele pra cara que ele era na série. É verdade. Ele, acho que bate com o personagem do... O Scott, o Scott também mudou muito. O Scott mudou muito, foi o que mais mudou. O McCoy, acho que só o cabelo dele que ficou branco e a cara dele que ficou enrugada, mas ainda você reconhece a cara do McCoy. Só que o McCoy já era... O McCoy fazia muito mais sucesso fora, nos Estados Unidos. Aqui, no mundo inteiro, o lance do Jornal das Estrelas era o Spock, o Kirk e aí o resto, né? Sempre assim. E nesses momentos, assim, nessa primeira meia hora, 40 minutos, você tem várias homenagens, assim, pra ficar brincando com... Pra dar uma familiaridade a esse universo que agora já não é tão familiar, né? Como o Kiki trapaceando no teste do Kobayashi Maru. Essa, tem uma brincadeirazinha com a Uhura, que ele vive perguntando o primeiro nome dela, porque todos os anos de série, né, dos filmes, a Uhura nunca teve um primeiro nome. É, como começou a brincar com a própria história da série, eles começam a brincar também com as questões que sempre pintaram da série, né? Qual é o primeiro nome da Uhura? O que era o Kobayashi Maru, que nunca tinha sido dito, como é que foi esse episódio, e coisas assim. E até aí nós conhecemos assim o Nova Velha Enterprise, que eu acho demais o redesign que eles fizeram pro filme. É uma puta. Eu já gostava da nova geração, mas eles fizeram um trabalho bem legal com a nova Enterprise aqui desse filme. Lembrando que como a gente já tá dando spoiler e tal, a entrada do Nero, né, naquele início do filme, ele muda o passado, né? Ele veio do futuro, uhum, muda o passado. As naves da Federação, antes de acontecer essa mudança, todas elas eram construídas diretamente no espaço. Então, tipo, tinham estaleiros ao redor da Terra, como satélites da Terra, entendeu? Então elas eram construídas no espaço. Aí com a mudança da linha temporal, elas são produzidas na Terra mesmo. Então o cara tá andando assim de moto e encontra a nave sendo construída, né? Que dá uma paisagem, né, muito interessante de ser mostrado no cinema. Ué, esse é uma das outras coisas, né, cara? Ver esse filme de cinema foi uma diferença muito boa também, tá? E esse primeiro ato, né, que nas primeiras a gente passou por algum tipo de assim, ele tem um clima mais leve mesmo, assim. O prólogo é pesado, assim, o prólogo ele é triste, né, com a morte do pai do Kirk, mas depois é toda essa piada, essa coisa de piada vem um pouco pra familiarizar a gente, né, nesse novo universo, que é quebrado realmente pelo novo ataque, né, do Nero à Enterprise. No momento que entra sabotagem, né, já acaba o clima pesado e aí fica. Aí dali pra frente, né, tem toda uma gozação, né, tanto da origem do Kirk, e aí depois mais pra frente eles já adultos, como cada um vai entrando pra Federação e indo parar na nave, é uma comédia de erros, né, cara? O Chris Pine, que toma injeção, a amizade que ele faz, né? Que é aquela coisa, eles tinham que se juntar, que é aquele caráter, né, de destino, né, eles tinham que se juntar, então a linha vai se autocorrigindo, né, então a linha temporal acaba fazendo por juntar eles de qualquer jeito, né, eles tinham que estar juntos. Questão de, é o destino, né. Não, e também que o tempo se acerta, o tempo que foi quebrado, ele acaba se acertando, né? Tem umas teorias que falam sobre isso, né? Sobre viagem no tempo, né? Que eventualmente as coisas vão se consertam sozinhas, né? É. Nessa realidade não é diferente. E, sabe, e voltando assim à questão da direção do J.J. Abrams também, eu gosto da elegância que ele filma a Enterprise logo no começo, que ele assim, beleza, essa aqui não é, assim, é Enterprise mais ou menos que vocês conhecem, mas olha só as diferenças, olha como as nacelas são mais curvilíneas aqui, toda a ponte, como aqui a nova ponte de comando é, tem uns certos exageros, assim, dele mexer muito a câmera, de dar umas rotações, assim, que talvez não precisasse, mas pra mim acaba sendo marcante essa parte também. Também tem a própria profecia do Kirk, né, que é uma parte muito inteligente do roteiro, que quando o Pike, ou quase que intima ele a ir pra Frota Estelar, ele fala que vai se formar em 3 anos, né, e é o que acontece mesmo, porque com esse novo ataque do Nero, ele é promovido pra primeiro oficial, e ali começam alguns conflitos, né, com a lógica do Spock, ele fala assim, eu não entendo essas piadas aí de humanos, né, o filme tem certas graças, né, e é legal essa questão, e sempre foi legal, né, com o Spock, essa coisa dele ficar sempre com aquela cara séria, e aqui precisar lidar com uma, como se diz, com uma raça que não tem lá muita familiaridade, não entende ainda muito bem o que tá acontecendo. Eu não lembro como era na série de TV, mas nos filmes, né, o Spock, ele tinha, né, tipo, uma resposta mais gélida, coisa assim, mas ao mesmo tempo ele era sarcástico. Mas eu acho que esse sarcasmo, esse jeito dele foi se tomando de acordo com o tempo, né, que ele passou junto com a equipe da Enterprise. Eu não sei se nos episódios da série de TV ele já tinha um pouco desse sarcasmo. Eu também posso afirmar, mas a impressão que eu tenho é que ele tem esse sarcasmo no filme, mas é um tanto involuntário, sabe? Assim, é uma impressão que eu tenho. Ah, e também tem uma piada, claro, com os oficiais de roupas vermelhas, né? Isso aí meio mundo sabe, né? O cara que mostra, bucha, né, de canhão. Isso, morre primeiro, é bucha de canhão. Nesse caso, usa camisa vermelha, morre. E é uma cena muito legal, essa cena que eles têm que desligar a perfuratriz que tá destruindo o planeta Vulcano. E é uma cena de ação muito bem coreografada. Eles estão descendo na puta velocidade ainda pra deve poder... Deve ser a cena mais tensa do filme. Uhum. É, eu só tenho uma pequena dúvida, assim, ou sei lá, um pequeno questionamento. É, seria um pouquinho meio, sei lá, um clichê ou até um pouco de preconceito você colocar uma espada na mão de um oriental pra ele lutar, considerando que é o futuro, sabe? Sei lá, porque tem, quando ele cai uma hora, quando o Sulu cai junto com o Kirk no, ali na perfuratriz, ele saca uma espada. Eu olhei e falei assim... Não, mas aí era uma homenagem ao Sulu da série de TV, porque o Sulu da série de TV, ele era esgrimista. Ah, é verdade, ele é esgrimista, você tem razão. Eu tinha esquecido disso. Tem até um episódio que ele fica louco, que ele fica tentando atacar os outros. Não, tem razão. O que não quer dizer que na série de TV eles não estavam fazendo isso. Ah, olha o nosso fazendo samurai isso, né? Aqui. É. Mas, enfim, eles estavam fazendo uma homenagem à da série de TV. Então isso acabou não causando tanto. Eu lembro quando eu assisti essa cena, esse filme, né? E aí um amigo meu falou, eu quero ver, tá? Eu falei, cara, eu fiquei de cara nessa cena, né? Porque em si é a explosão do planeta Vulcano e mais, né? Com a morte da mãe do Spock de brinde. É, a história muda, assim, a história é tão alterada pelo Nero... E pelo JJ, né, vamos dizer. Ah, sim. E existe um paralelo também com o nome dele, né, Nero, seu imperador Nero e tal. Eu tinha um amigo meu que era fã, né, do Jornada nas Estrelas, né, ele virou pra mim, mas você viu? Eu falei, eu vi. É bom, eu falei, é bom, mas tem diversas diferenças do Jornada nas Estrelas, inclusive, assim, coisas dramáticas que eu nunca imaginei que ia acontecer, né. Ele virou, cara, eu quero saber, mas eu não quero saber. Eu virei e falei o seguinte: espera a hora que aparece a bolinha vermelha. Na hora que aparecer a bolinha vermelha, tudo acontece. Tudo. Aí não entendeu porra nenhuma, cara. Aí ele foi pro cinema assistir e falou: cara, eu não acredito, eles explodiram o vulcano. O cara tava em pane, cara. É aquilo que eu falei no começo, né? Você mexe com certos cânones que pode desagradar aí a boa parte da galera que curte, né? Sim. É. Se você pegar o pessoal mais hardcore, cara, não tenho dúvida. Tanto que quando eu tava vendo o Star Wars, o Despertar da Força, aquela hora que ele estoura três planetas de uma vez só, né? Que joga a arma secreta dele, a nova Estrela da Morte dele lá, joga o raio e destrói três planetas. Eu achava que um dos planetas que tava indo pro saco era a Coruscant. Tanto que eu olhei e falei, ah, não acredito, ele fez de novo? É, eu fiquei na dúvida se é ou não, mas acho que não, né? Parece que não era. Tem. E também, essa, como a gente falou, né? Essa cena da plataforma é fantástica e a destruição do planeta Vulcano também é pra ficar uma marcada assim, né? Mesmo pra quem não é exatamente fã da história, a gente acabou de presenciar um genocídio, né? E isso é totalmente, além de ser uma atitude desprezível, vai totalmente de contra aquele primeiro ato que nós estávamos assim, até rindo, né? Estávamos conhecendo a Enterprise, nos familiarizando, gostando daqueles personagens, fazendo o Capitão Pike fazendo piadinha com a falta de experiência do Sulu, ou ainda o soltar carregado do Chekhov, né? Que não consegue. Tenta destravar um programa lá e ele não consegue falar a letra V, ou a letra U, não lembro exatamente qual que é. Acho que é W, né? No original é W. É aquele negócio. Ele se utiliza disso, né? De utilizar algo que quebra a tensão e você fala, ah, beleza, ok. Então vai ser piadinha, nós vamos estar felizes. E aí ele faz um negócio tão sério, um negócio tão. Que ele acaba com o plano do Spock, né, cara? E a mãe dele é desintegrada. Então, tipo, joga você de novo. Ó, isso aqui é sério, gente. A gente não tá brincando aqui mais. Assim, eu não sei se eu tô exagerando, mas é uma coisa assim, meio que pode ter sido iniciada com, sei lá, Batman Begins, sabe? Ah, a gente vai ter uma abordagem mais séria pra grandes clássicos. É, mais ou menos. É que o J.J. Abrams queria, ele precisava botar os dois pés no peito, ele precisava provar pro público que ele era mais do que um diretor de TV, entendeu? Porque o Missão Impossível é um filminho legal. O Missão Impossível 3 dele é um filme legal? É. Mas, sabe, tirando o fato de ter o melhor vilão da série, que é o Philip Seymour Hoffman, mas aí é tudo porque o Philip Seymour Hoffman é bom, o resto do filme do Missão Impossível 3 soa muito mais como um episódio vitaminado de Aliens do que um filme de espionagem, entendeu? Uhum. Então você viu o seguinte, que o grande problema que o J.J. Abrams possui hoje é que ele ainda precisa se provar em relação a material original. Você vê que até agora as coisas que deram certo com eles foram Missão Impossível, foram o Star Trek, o Star Wars, mas o Super 8 ele já não deu tão certo pra ele, né, cara? E mesmo assim o Super 8 era na verdade, algo reverente aos filmes do Spielberg. Quer dizer, ele ainda falta ao J.J. Abrams jogar algo completamente novo, entendeu? Vim com algo, olha, criei uma história daqui no cinema. Criei uma história aqui, tal, xixi, e contei ela aqui. E é isso que eu acho que ele ainda tá procurando. É, talvez não venha, pelo menos, sei lá, né, não sei... Pegar o Homem de Aço, ele tá roubado, né? É, vai ficar sempre como o cara das adaptações dos planos pro cinema, mas apesar de a gente gostar bastante do que ele fez com... Eu gosto bastante do que ele fez com em Lost e em Fringe. Tem outras coisas assim que são familiares na narrativa do filme, que é uma coisa assim que eles começam a fazer as explicações que parecem um pouco mais complexas, e aí alguém vem algum do personagem e dá uma explicação simples pra gente. Isso é bem tradicional de Star Trek, né? É tanto que é até feito uma brincadeira com isso em Futurama, num episódio desses aí da série, eu não vou lembrar. Mas ainda assim continua aquela briga, né? Como aquele Kirk não é o mesmo Kirk, aquele Spock é um Spock ligeiramente, é um Spock diferente, né? Apesar de que ele acabou de perder a mãe, o planeta todo, né? Foi, como ele comenta, parece que seriam cerca só de 10 mil vulcanos. Tem essa questão toda, né? Desse novo Kirk, desse novo Spock entrar em conflito. E nesse momento, tem aquela coisa meio de herói, né? Que a gente já falou isso várias vezes, né? Sobre o desafio que o herói tem a se tornando órfão, né? O Kirk órfão de pai e agora o Spock órfão de mãe, que são coisas diferentes da narrativa original que nós tínhamos lá nos anos 60. E nessa narrativa aí, nessa nova mudança, né, que temos aí de mundos, nós temos finalmente a apresentação do Spock, que a gente vai chamar de Spock Prime, né? Que é o Spock da linha original, interpretado pelo Leonard Nimoy. E eu vou dizer assim, que vendo, foi bem interessante mesmo, porque eu já nessa época eu tinha pouco costume de ver, de ler sinopses, ver trailers, apesar de eu saber sim que o Nimoy iria aparecer como o Spock original. Mas assim, é uma coisa assim, eu achei, apesar de assim, de eu conhecer pouco Star Trek, eu fiquei até relativamente feliz de ver a cena quando ela aconteceu. E isso é um ponto de virada também, porque tem essa questão de ele querer acelerar as coisas, né? Que é um pouquinho... É uma coisa que Star Trek já brincou uma vez com outra viagem no tempo, lá com no filme que foi o quarto... Que isso, a volta pra casa. Que eles já tinham feito isso, né? Num outro episódio. Eles apenas repetiram o processo, né? Que se você for assistir o Sexta-feira 3... Sexta-feira 3, olha aí. O Jornada nas Estrelas 4, você olha, ele vira e fala assim, não, então a gente pega isso daqui e vai lá pelo sol. Os caras, que nem a gente fez aquela vez. Eles dominam, assim, eles sabem de voltar no tempo e não falar pra ninguém. Uma facilidade, cara. Não vão compartilhar, né, conhecimento. É que no 4 tem uma das cenas mais clássicas do McCoy falando. Aliás, não é o McCoy, é o. Quem que fala mesmo com o computador pelo mouse, meu Deus? Faz um tempo que assisti esse filme. Scott. É o Scott, né? É o Scott. Computador, me fala isso aqui. Não, você tem que fazer. Meu Deus, não! São coisas que vão se repetindo. Ou seja, eu diria que se algum fã de Star Trek estiver ouvindo pra gente e não gostou do original, pensa nisso. Ele faz tantas pequenas homenagens ao clássico que é uma coisa assim, é uma coisa assim do Ort, né, e do Kurtzman, do Arbor, falando assim, olha assim, a gente tá fazendo uma, a gente tem uma liberdade aqui, mas olha só, a gente tá meio que te envolvendo assim nessas questões que a gente já conhece, que você já conhece, inclusive. Eu lembro assim que o filme ele teve as críticas de que mudou muito em relação ao Star Trek, mas ele não foi vilipendiado por duas contas. Primeiro, por ser um filme bom, Ele é um filme bom, entendeu? E segundo, por conta dessas homenagens, entendeu? O pessoal que assistiu falou, ok, é que o cara, o J.J. Abrams gosta de fazer Star Wars, então ele fez como se fosse um filme de Star Wars, mas ainda respeitando o universo de Star Trek, de certa forma. Ele que calhou dessa aventura desses do personagem da Enterprise ser uma aventura que não seja uma aventura tão carregada na parte filosófica, mas uma aventura mais carregada em vingança pessoal, entendeu? Tem isso também. Mas aí, nesse momento também é interessante que ele começa a dar uma amenizada nesse clima, né? Porque temos esse clima um pouco mais pesado. Porque temos aí a presença finalmente do Scorig, né? Que interpretado pelo Simon Pegg, que tá com sotaque assim, escocês carregadíssimo, mas que é tão marcante quanto que eu acho que é tão marcante quanto o sotaque do Anton Yelchin, né, do Chekhov, daí com o Spock Prime fazendo essa, me fugiu a palavra agora, essa trapaceada no tempo, né, que é uma coisa que o Kirk tinha feito um pouco mais cedo lá no teste do Kobayashi Maru, né, só que é aquela coisa, né, é um Spock mais experiente, né, então aquela coisa, a gente precisa fazer alguma coisa aqui, né. Ele fala, cara, já mudaram o tempo de tudo que era forma, a gente precisa resolver essa situação. Ah, ele vai e antecipa a criação, né, do que o Scott ia criar a tecnologia do Warp, ele antecipa a criação, fala, ó, é isso que você fez, então, nossa, como eu nunca pensei nisso antes. Eu acho bem legal essa parte, né, e também tem daí tem umas questões assim que ele começa a, como eu falei, a amenizar. Então, quando eles voltam pra Enterprise, o Scott cai dentro da tubulação de água. E dá uma certa esticada na narrativa ali, que talvez. Eu até pensei assim, pô, talvez poderia ser um pouquinho mais direto, porque afinal de contas, né, a gente tá atrás de um grande vilão que quer destruir todos os planetas da Federação. E eu não vou dizer que foi desnecessário, mas. Sei lá, mas assim, falando assim, parece que eu não gostei da cena. Eu gostei, é engraçada pra situação, mas talvez assim, naquele momento a gente precisasse mesmo. Podia mais direto ao ponto, né? Não precisava isso, fazer tanto rodeio ali. Aquelas eles entrando pelo cano, né? Você tá dizendo? É, exatamente. É engraçado. Eu não sei se ele quis aumentar mais a tensão ali, sabe, preparar. Não, mais. Muito pelo contrário, ele quis meio tirar essa tensão, ele queria dizer, não, calma aí, tirar esse a tensão, ainda... exatamente. Tirar a tensão ali do que viria. Exato, ele tirar, ok, a gente já tá lidando com genocídio, a gente já tá lidando com o planeta, já estamos lidando com morte de mãe, a gente, com morte da família, com morte não sei o quê. Mas tudo bem, vamos fazer lembrar que esse filme ainda é uma diversão pipoca, um pouco mais passageiro. Vamos botar uma cena aqui mais engraçaralha pra gente poder manter a plateia que tá querendo uma diversão, um frappé ligeiro, que tá com a predisposição de ver um filme divertido ainda do nosso lado. Porque se a gente for pesando, o pessoal vai ficar, pô, mas, nossa, eu achava que Jornadas 13 devia ser um filme divertido e não uma dor de cabeça. Porque, ou não, você ainda tem como assistir o Star Trek, a Jornada nas Estrelas 1 e ver que aquilo lá não pegou bem. Entendi. Eu não tinha pensado por esse lado, na verdade. É. Faz sentido. Você tá pensando no mood da plateia que tá assistindo, né, cara? Não. Faz todo sentido mesmo ter essa quebra mesmo, isso é verdade. Porque o filme, ele não é. Apesar das explosões, da morte, de tudo, se você não sente que o filme é neura. Você não sente o filme trevoso, tipo um Dark Knight da vida. Não. Você tem assim aqueles momentos que. Morre muito mais gente, é uma tragédia muito maior, mas ainda assim é um filme mais. Pra cima, entendeu? Uhum. Sim, ele é um filme bem equilibrado nessa questão, inclusive. E assim, eu entendo a existência da cena, mas eu acho que ela poderia ser um pouco mais curta, só isso, sabe? Precisava mostrar o Scott indo lá do começo, até o fim ali do Bassa. Eu sei que eu ganharia o quê? No máximo dois minutos aí de filme, mas enfim, é só pra. Só pra ter uma ideia. Eu acho que poderia ser encurtada, sei lá, ou só mencionada. Por exemplo, quando eles vão. Uns minutos atrás, quando eles acabaram de conhecer o Scott, tem uma piada com aquela série, com a série Enterprise, que acho que foi a série que eu mais assisti. Apesar de não ser muito comprida, que ele fala que que ele menciona o Capitão Archer, que é o capitão da primeira Enterprise. Que ele some com o Beagle dele. Apesar de eu acho que que é só uma piadinha mesmo, porque a diferença de, é muito grande entre um tempo e outro. Agora, uma coisa que eu poderia ficar sem é aquele boneco lá que fica com ele o tempo inteiro. Ah, com o Scott, né? O engenheiro amigo dele, né? Isso, lá, aquilo, é, aquilo lá, nossa. Eu olhava e falava, não. Né? Eu entendo até a intenção que quiseram com ele, mas não funcionou, né? É, ele encontrou um outro bicho, é um extraterrestre, pra poder dizer, olha, não é só humanoide que vive no universo, a gente vai encontrar outros bichos extremos, mas cara, virou tanto, olha só, aqui é o bonequinho do Scott e ele tem um mascotinho, hey. É, porque é aquela coisa, ele é o piadista, né? Ele tem que ser o piadista, então ele tem que ter alguém, algum companheiro engraçadinho também. É, até pra ser uma escadazinha ali pra ele, mas não funciona. É, eu consigo ver aquele bonequinho na cartelinha do bonequinho pendurado, assim, no display da loja de brinquedos. Que ninguém quer, né? É. Ah, nesse momento a gente já está se aproximando da narrativa, você vê que as coisas até que... A partir desse momento que elas começam a dar uma acelerada, né? Tem o confronto entre o Kirk e o Spock, né? O Kirk querendo tirar a parte da parte mais humana do Spock, ele quase mata, o Spock quase mata o Kirk antes dele se ligar. E tem toda aquela piada, né? Como você comentou, né? O paradela precisar dar um up assim na plateia, né? Porque tá todo aquele meio silêncio, né? Daí o Scott fala, nossa, que legal, hein? Aqui, isso acontece sempre nessa nave, né? Acontece sempre, que maneiro, né? Cara, porque ali, pô, você tava vendo o Spock quase matar o Kirk enforcado ali, né, cara? É, e se você for pensar, né? O Kirk, ele ainda é uma ovelha negra ali da Enterprise, porque ele não é oficial, ele não é engenheiro, não é médico, tanto que as cores, né, ele não tá vestido nem de vermelho, nem de amarelo, nem de azul, ele tá de preto, né? Uhum. Ainda não mereceu as cores de oficial, as cores de capitão. E o filme ele se fecha de novo nessa questão da ação, misturando de novo com a piada, né? Porque o Scott fala, não, eu vou colocar vocês lá na nave do Nero, na sala de engenharia, beleza? Na sala de carga, beleza? Não, eles caem no meio da ponte de... Né, na ponte de navegação e tem que são recebidos a tiros, né? Tiros de phasers. E tem toda essa questão, assim, de já, porque o Pike tinha sido sequestrado, nós temos que, lidar com a matéria vermelha, dois, tentar resgatar o nosso capitão. E três, tentar se livrar de uma nave que tem tecnologia quase um século e meio na frente da nossa, né? O Nero até comenta que essa daqui é uma, no meu tempo, né? É só uma nave de mineração. Nossa Senhora. Então, e eu quero perguntar pra vocês dessa conclusão, né? Que vocês acham, assim? O ritmo me parece muito bem feito mesmo. Os núcleos se separam, né? Então, por um lado tem aqui o Spock, pro lado vai o Kirk, que é ao mesmo tempo que a gente acompanha um pouco ali da própria Enterprise tentando parar, né? Parar o caminho do Nero e da nave dele. E, assim, eu gosto bastante. Eu acho o filme uma das coisas melhores, como acho que eu comentei isso no começo, uma das melhores coisas do filme é o ritmo dele. Aliás, os três dos filmes, inclusive. Eles não caem a bola nisso. Tem uma vírgulazinha ou outra ali que poderia, né, uma barriguinha ou outra que podia ser retirada, mas em geral ele funciona muito bem como um filme, tanto um filme de ação como um filme de aventura. Sim, eu também concordo plenamente. Ele é bem realizado, ele é bem executado, se você pensar assim, aquele que propõe. E se você. Outra coisa também que a gente já comentou, que assim. Era uma bucha pro J.J. Abrams, né? Porque, assim, ele tem que, ao mesmo tempo, agradar fãs antigos e tentar reposicionar Star Trek nos dias atuais. Então, ou seja, ele tem que olhar pros fãs antigos e também tentar criar novos fãs. Eu acredito que ele consegue isso. Ele realiza de uma forma competente, sabe? Fazendo as pequenas homenagens, fazendo até umas pequenas alterações que eu acho que também agradam os fãs mais antigos. E o filme, assim, como a gente já vem discutindo, né? Ele tem um ritmo interessante, ele é bem dirigido, ele é bem realizado, sabe? Ele não é um blockbuster gratuito por si só, sabe? Ele tem um conteúdo ali. Tanto é que gerou continuações, né? E o Amundsen, no nome dele, né? Só... Depois Star Trek só se elevou, né? Só subiu, né? Ah, é. Não, eu tava vendo aqui o Star Trek, né? Esse episódio da série, ele ficou em sétimo na bilheteria de 2009, né? Cara, se for ver, né? Você fala, sétimo, é, mas do ano inteiro de 2009, ele só perdeu pro Se Beber Não Case, que, pô, né? Uhum. O Up, a saga Crepúsculo tava rolando, lembre-se disso, Lua Nova. O sexto episódio do Harry Potter, o Inimigo do Príncipe, perdeu pro Transformers, né? O segundo. E pro Avatar, cara. Avatar vai ser difícil. Né? Não, e outra coisa, ele entrou num ano que tava tendo a saga Crepúsculo moendo, o episódio do Harry Potter já se aproximando da sua conclusão, né? O Transformers, que queira ou não, chama a gente. E fora, né, o Up e o Se Beber Não Case, que foram duas surpresas, né, cara? E ficou acima de coisa tipo Sherlock Holmes, aquele filme horroroso do Wolverine, o quarto do Velozes e Furiosos. Pois é, tem vários. É, o próprio 2000, né, o próprio G.I. Joe, teve filmes assim, tipo Anjos e Demônios, o Terminator Salvation, né? Nossa, teve... É, foi muito melhor que o Exterminador, cara. Exatamente. Caramba. Olha só, e aí quando a gente vai chegando na conclusão desse filme, que as coisas dão certo, tem aquele susto final, né, da supernova, né, da supernova não, do buraco negro tentando seguir a Enterprise, e nós temos a genialidade do Scott em resolver os problemas de última hora, que é também, né, toda uma característica que ele também tinha durante a série, para termos aí uma nova franquia. Então, é interessante às vezes você pensar assim, as pessoas que reclamam, mas a questão é que agora, assim, eu não conheço muito o que a gente reclamou, né, mas eu fico meio puto com isso, mas pensa bem, agora você, fã de Star Trek, você pode acompanhar duas coisas, você tem aí um Star Trek novo para ir para novas possibilidades, né, tem que começar a se desgarrar assim da ideia original, né, porque o segundo filme tem um personagem, né, um dos personagens mais clássicos da série, se não for se é o vilão mais clássico, com certeza, mas aqui você tem uma nova perspectiva, e isso é muito legal. O filme, ele é mais um legado, né, da série original, e uma grande homenagem ao Gene Roddenberry e também aos fãs, né, que fizeram a série ganhar vida 20 anos depois da exibição original com a nova geração. The final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Her ongoing mission? To explore strange new worlds. To seek out new life forms and new civilizations. To boldly go where no one has gone before. Então, gente, vamos aí participar dessas considerações finais sobre Star Trek dirigido pelo J.J. Abrams. Pode começar o seu paradela. Cara, é um filme que cumpre o seu papel, cumpre com a expectativa que tinha sido gerada, né, de, olha, a gente vai reiniciar essa série de uma forma digna, esquece aqueles últimos dois filmes que foram equívocos, e você quando você assistir esse filme, você vai se divertir. Obviamente, ele joga para escanteio muitas das coisas da série antiga, né? Especialmente se tratando da filosofia da série original, o que deixou muita gente pilhada. Mas ainda assim, um filme extremamente divertido, melhor que muitos dos outros filmes, não apenas os dois horrorosos, mas melhor que muitos outros filmes, inclusive com a tripulação original. Não apenas é uma diversão, foi um dos melhores filmes de 2009, com certeza. Já que estou falando, acho que é o momento do Jabá também, né, Thiago? Isso. É, então, como Jabá, Quem tem vontade de escutar mais das minhas baboseiras aqui, pode escutar em www.filmesegames.com.br. A gente tá lá no YouTube, com o canal Filmes e Games. Você vai encontrar nossas análises críticas, o nosso saindo do cinema. A gente tem um hangout todo domingo, 8h30 da noite. Nós temos as quartas de navinha do Lê. Inclusive, enquanto a gente tá gravando, o Lê tá jogando joguinho, viu, gente? E o nosso podcast, que agora é o podcast Filmes e Games. Mudamos o nome, mudamos a cara do produto, e mais novidades vem aí. E você, Marcelo Zanioli? Beleza. Bom, como eu já falei, o Star Trek é um filme que eu gosto muito. Acho que o JJ conseguiu apresentar o filme para uma nova geração. E ao mesmo tempo cativar os velhos nerds, né? Eu já tinha falado, né, que eu não era um fã da série antiga, e acabei me interessando até mais por ela a partir desse filme. Já tinha visto alguns episódios, mas nunca dei muita atenção. E assim, eu acho que o filme, como a gente falou, ele é muito bem executado, bem realizado, muito bem dirigido, e ele pega um pouco... um pouco da dinâmica, né, dos personagens, né, dessa homenagem que ele faz da série clássica. E acredito que essa parte deve agradar muito bem os fãs. E acho que os atores, né, estão bem no filme, conseguem segurar a onda, que acho que não deve ser uma coisa fácil. Fico imaginando se fosse fazer um reboot de Star Wars aqui e pegasse atores para fazer novos Obi-Wans, novos Luke Skywalker ou Leia. A bucha que não seria para alguns atores assumirem um papel desses. E acredito que o... Vê o Alden Ehrenreich lá, qual é o nome do coitado, que agora ele vai fazer o Han Solo. Então, cara, olha a bucha que o cara vai pegar. Então, é uma responsa do cacete, cara, sabe? Você interpretar o mesmo personagem já bem, não só conhecido, mas querido pelo público. E eu acho que aqui nisso, né, eles conseguiram se sair muito bem, e eu acho que conseguiram até ter uma própria identidade. Então você consegue se identificar com os personagens novos, né, com os novos atores, né? Eles não estão ali apenas de protocolo, você se importa, você gosta deles também. Enfim, a história tem um probleminha ou outro, mas eu acho que nada compromete. Eu gosto muito do ritmo, né? Tem gente que vai até brinca, né? Fala que o JJ é Star Wars ou, né, Star Trek, né? Mas acho que não é pra tanto assim, não. E, enfim, eu acho que é uma história muito boa. Bom, como a gente já falou, assim, ele consegue equilibrar bem, né, os momentos de tensão. Tem muita morte, né, tem muita tragédia, ao mesmo tempo tem esses momentos de humor, né, e até também remetendo até situações da série clássica. E, enfim, né, eu não sei se eu posso dizer isso, né, mas essa nova franquia, né, essa nova fase me agrada bastante. Eu ainda não vi o terceiro filme, né, mas os dois do J.J. Abrams, eu gosto bastante dele. Aproveitei e revi os dois, né, pra gravação do cast, né, pra gente só esteja falando do primeiro. E assim, pra mim, sim, filmaços, adoro, recomendo mesmo. Pois é, eu também sou um grande entusiasta dessa nova série de filmes. Talvez ela foi pensada pra mim, alguém que não era muito fã da série, mas sempre tive um respeito muito grande. Eu sempre admirei as pessoas que são fãs da série, como era a paixão que elas tinham. Sempre achei muito interessante a gente se vestindo de Spock, de Vulcano, né? Aquelas roupas que tem. Assim, quando a pessoa tem uma paixão por alguma coisa, a minha é mais pro Star Wars, né? Então sempre tem às vezes que a gente faz uma briga, tem uma. Mas saem umas piadas engraçadas, assim, se você procurar um episódio de uma sequência, eu vou tentar até procurar pra colocar no post aqui, que é do Frango Robô, que aparece até o Leonard Nimoy, que é uma, tipo, uma convenção, tipo Comic Con, e aí começam a brigar os trackers com os fãs de Star Wars, que é uma coisa muito engraçada. Mas, enfim, falando sobre o filme, é um filme coeso, ele que bem equilibrado. Ele, eu me sei, você se diverte, você sente a parte do drama. Ele não deixa a peteca cair nessas questões assim de ritmo. Então, apesar de o filme ter 2 horas, um pouquinho menos de 2 horas com créditos, inclusive, eu imagino que é uma boa. É um bom filme, com certeza. Tem ótimos momentos pra gente, se divertir com ele. Não é um filme cansativo, tem diálogos interessantes e é uma homenagem também. A série original, aos personagens que ficaram conhecidos assim por muita gente e tal, e o mais importante, revigorou uma série que, como nós comentamos ali, no começo dos anos 2000 tinha sido bem detonada aí com os 2 últimos filmes da nova geração, né, principalmente o Nemesis, que é de 2001, se eu tô bem lembrado, 2002, e bem, finalmente aí ele teve uma nova chance, né, pra quem gosta. Eu imagino que nós devemos ter aí pelo menos mais uns 2 filmes com essa nova encarnação, mesmo com o falecimento do. Mesmo com o falecimento do novo do Chekhov. Né? Mas eu vou. E aí eu tô curioso pra saber a reação de vocês, inclusive, sobre o novo filme. Né? E mais em especial sobre esse aqui. Afinal de contas, esse é o TidCast número 148. Quero saber de você que tá ouvindo o que você acha desse reboot. Pode falar de todos os filmes da franquia mesmo. Quando esse podcast estiver publicado, já tem a crítica para o Star Trek Beyond, né? O Star Trek Sem Fronteiras. Para fazer isso, entra lá no site antignocinema.com, procura a postagem. Você pode fazer isso também pelo Facebook, tanto na fanpage como no grupo. Também procura os nossos perfis pessoais do Twitter, que vão estar todos linkados aqui. E se você achar que nós merecemos, considere doar algum valor pelo Padrim ou pelo Patreon. Lembrando que a partir de R$12 você garante um par de convites para o cinema. Inclusive, quem contribuiu no passado vai poder ver Star Trek Sem Fronteiras aí na faixa. Mas, se não puder, por favor, continue compartilhando pelas redes sociais, Twitter, Facebook, Google+, para poder espalhar aqui a mensagem. E já para nossa tradicional trilha sonora, nós vamos ouvir Sabotage, do Beastie Boys, que faz parte da trilha sonora de Star Trek, essa versão de 2009. Gente, muito obrigado por vocês terem ouvido a gente, pelo seu download, e para quem está participando, muito obrigado. E até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.